Lição 1. Comece bem. Atos 17, 22. O que você deve fazer? Logo de início, fale algo que chame a atenção das pessoas. Deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. Como você pode fazer isso? Deixe as pessoas interessadas. Faça uma pergunta, use uma história do dia a dia, fale sobre uma notícia, sobre a previsão do tempo e assim por diante. Ao se preparar, pense em assuntos que preocupam ou interessam as pessoas e fale sobre isso. Deixe claro o assunto. As pessoas precisam saber qual é o assunto e por que você está falando sobre ele. Mostre por que o assunto é importante. Fale sobre algo que vai ajudar as pessoas no dia a dia. Elas precisam ver como o assunto pode ser útil para elas. Quando estiver preparando um discurso, pense: que problemas os irmãos da congregação estão enfrentando? Daí, ajuste o começo do discurso de acordo com as necessidades dos irmãos. Na pregação, para descobrir o assunto que a pessoa gosta de falar, seja observador e pergunte-se: o que ela está fazendo? Como é o lugar em que ela mora? Ela tem filhos? E coisas assim. Comece a conversa falando um pouco sobre isso.